três mulheres estavam passeando. Assim, num lugar bem deserto, ermo, com muita vegetação. E o dia estava muito lindo, ensolarado. E as árvores magníficas. E elas foram entrando naquela mini floresta. E foram conversando. As três amigas. Uma era psicóloga. A outra era engenheira. E a outra era uma vidente, gostava de trabalhar com búzios, horóscopos, planetas, etc. E elas iam conversando. E caminharam, caminharam, caminharam, até que sentiram sede. E avistaram ao longe uma cabana debaixo de uma árvore. E elas disseram, olha lá, vamos pedir uma água. Chegaram em frente à cabana, uma cabana bem rústica. E começaram a bater palmas. Oi, ó de casa! Alô, tem alguém aí? E depois de muito baterem, ninguém apareceu. Engraçado, a casa não está abandonada, alguém mora aí, mas não tem ninguém. Vamos entrar e pegar um pouco de água. Não é nenhum crime pegar um copo d'água. E entraram na casa. E quando elas entraram naquela cabana, muito cuidadosamente, logo na sala, levaram um susto, porque tinha um fogão de ferro bem antigo, mas funcionando, suspenso por cabos de aço, a mais ou menos 1,5 metros do chão. E bem no meio da sala, aquilo que parecia uma sala, não é? E elas se assustaram, que é isso? O resto estava tudo no lugar, mesas, cadeiras, mas aquele fogão de ferro, um fogão razoavelmente grande, suspenso a 1,5 metros de altura, e aqueles cabos de aço segurando o fogão. Aí, elas ficaram observando aquele quadro inusitado, e a que era psicóloga, depois de olhar em volta, disse, aqui mora um homem sozinho, e, pelo jeito, esse fogão suspenso no alto traz ao seu subconsciente a lembrança do útero materno. Então, de noite, ele dorme aqui debaixo do fogão para se sentir aquecido como se estivesse no ventre da sua mãe. As outras duas acharam aquela explicação fantasiosa demais. E a que era engenheira disse, não é nada disso, você está viajando, que nada. Acontece o seguinte, essa casa na floresta à noite fica muito fria. E o dono desta casa resolveu suspender o fogão para distribuir o calor. Assim à noite ele dorme aqui embaixo para se aquecer. E aquela que era vidente falou assim, quanta baboseira. Eu sim estou vendo as coisas. Eu tenho dons espirituais. E eu posso dizer a vocês que este homem é muito religioso. E o fogo sempre foi um símbolo da divindade. Este homem, de noite, ele se ajoelha debaixo deste fogão e fica rezando. E as três ficaram discutindo por que aquele homem havia suspendido o fogão a 1,5 metros de altura. Foi quando o dono da cabana apareceu. E as três, que estavam assim tão envolvidas no debate, se assustaram com a presença do homem. Pediram desculpa, mas imediatamente lhe perguntaram, diga-nos, bom homem, por que este fogão está suspenso a 1,5 metros de altura? Ele falou, estranho, não é? Mas deixa eu explicar, é o seguinte, eu tenho muitos cabos de aço aqui no meu sítio, e o meu fogão, ele tem um cano muito curto para a chaminé. O que eu fiz? Eu suspendi o fogão para que o cano da chaminé desse certinho no telhado, vocês estão vendo? Olha lá em cima, ó. Tá vendo? Cabo de aço eu tenho muito. Cano para chaminé que eu não tenho, então achei mais fácil suspender o fogão. E as três ficaram se olhando envergonhadas, porque falaram tanto, tanto, tanto e estavam completamente erradas. A mesma coisa acontece com relação à sua vida. As pessoas falam muito de você, não é mesmo? Inventam coisas, imaginam coisas, fazem fofocas, fazem calúnias. Mas deixa eu te dizer algo importante. Não importa o que falem de você. Importante é a tua consciência diante de Deus. Se você estiver andando em sinceridade com Deus, deixe falarem à vontade. Não se preocupe. Deixe que o povo imagine o que quiser. O que importa é o teu coração. E eu te confirmo isto no Evangelho, lendo a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, ao invés de ficar se preocupando com aquilo que os outros pensam sobre o teu coração, examine você mesmo o seu próprio coração. E se o seu coração não te condena, você tem paz com Deus. E maior é Deus do que a opinião pública. Por isso, continue em frente, siga a tua vida. Tem um ditado que diz assim: os cães ladram e a caravana passa. Vai em frente, segue com a tua caravana, porque no final você vai receber a coroa da vitória em nome de Jesus.